Tudo bom? Ô fé, cabelo na voz, De Fidelis, horas, mão lê. No beat, mão lê. Era uma vez uma louca transando igual louco, fazendo loucura demais. Aí chegou outra louca, virou homenagem, meu Deus, foi loucura demais. Só que essas loucas não sabem que esse era o plano, cês sabem que eu sou sagaz. Se juntar tudo certinho, geral goza junto, final você mesmo que faz. Ô mão lê, que beat foda, olha a bunda daquela preta. Espera ela ficar de costa, por cês ver se nós aguenta. Ô louca safada, não faz isso com os meninos gostosa. Piada, mas pode fazer comigo, pau, pau, pau. Senta, vai, é a bala pro pai. Senta, vai, pra frente e pra trás, que o mole tá demais. Foi tão gostoso a gente relembrar cada momento entre você e eu. Senti sua falta e não vou negar, e pelo visto tu não me esqueceu. Capaz de qualquer coisa, minha morena pode acreditar. Mesmo diante dessa correria toda, arrumo tempo pra você sentar. Senta, esse é o nosso momento, morena. Ignora essa chuva lá fora, não se preocupe, não liga pra hora. Ô fé, só a gente dessa conexão, uma mistura de amor e de tesão. Te conheço na palma da minha mão, vem que hoje anda tudo bom. E não tenta de novo, gostoso, mulher rebola. Vem que esse é o pique, safada, sei que tu gosta. Eu ligo a rádio na estação, toca a mole no beat. Preliminar, sacanagem, ela não resiste. Senta, vai, é a bola pro pai. Senta, vai, pra frente e pra trás, que o mole tá demais. Foi tão gostoso a gente relembrar cada momento entre você e eu. Senti sua falta e não vou negar, e pelo visto tu não me esqueceu. E por você eu sou capaz de qualquer coisa, minha morena pode acreditar. Mesmo diante dessa correria toda, arrumo tempo pra você se usar. Meu Deus do céu, porque ela é tão gostosa. Ela quer se envolver na vida perigosa. Linda te trouxe flores, mas não trouxe rosas. Estuda a semana toda e me liga no fim de semana. Meu Deus do céu, porque ela é tão gostosa. Ela quer se envolver na vida perigosa. Linda te trouxe flores, mas não trouxe rosas. Estuda a semana toda e comigo no fim de semana você goza. Já passou na prova, diamante rosa, de castela joia, não posso te ignorar. Faço você molhar, sua calcinha nova. Não vale se apaixonar. Foi tão gostoso a gente relembrar cada momento entre você e eu. Senti sua falta e não vou negar, e pelo visto tu não me esqueceu. E por você eu sou capaz de qualquer coisa, minha morena pode acreditar. Mesmo diante dessa correria toda, arrumo tempo pra você sentar.